decide a cor na terra de Siquém. A luz se apagou. Dina, doce filha, ao mundo caminhou, mas o príncipe a viu e o mal se aproximou. Levou-a em seus braços e a dor se instaurou. Ó Senhor, nosso abrigo, na dor Tu és a luz. Clamamos por justiça, em Ti nossa alma reluz. Siquém, apaixonado, pediu ao seu pai amor à promessa unindo os dois. Mas a ira dos irmãos, como um grito se vai, vingança nos corações, o lamento atroz. Ó Senhor, nosso abrigo, na dor Tu és a luz. Clamamos por justiça, em Ti nossa alma reluz. Amor fala e pede um pacto a fazer, mas a condição imposta faz o povo temer. Os homens da cidade em dor vão ceder. Circuncisão é o preço para juntos viver. Ó Senhor, nosso abrigo, na dor Tu és a luz. Clamamos por justiça, em Ti nossa alma reluz. Na calada da noite surge a vingança. Simeão e Levi com espada na dança. Na cidade adormecida, a honra é restituída para proteger a irmã que a dor foi ferida. Jacó teme a ira dos povos ao redor, mas os filhos respondem com fervor e clamor. Como tratar uma irmã com desprezo e não deixaremos o mal vencer o nosso amor. Ó Senhor, nosso abrigo, na dor Tu és a luz. Clamamos por justiça, em Ti nossa alma reluz. Ó Senhor, nosso abrigo, em Ti encontramos paz. Dina, nossa irmã, Teu nome sempre em nós.